Começa agora na Antena Web Espetacular. A seguir, não perca mais uma edição de Romantismo no Ar. Estimados ouvintes, venho até no Web informar que tem agora início um programa espetacular. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso espetacular aqui na Rádio Antena Web. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2012, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que é o nosso espetacular. E hoje temos grandes músicas para ouvir. Vamos desde já começar novamente pelo fado, tal como na passada semana, se não estou em erro. Agora com a voz de Hermínia Silva e o fado inglês. Para ouvir também os Detonautas, que nos cantam Só Nós Dois, rumando ao Brasil. Depois vamos ouvir uma cantora holandesa. Isto foi a propósito do festival Eurovisão da Canção, no ano de 2002. Ela cantava o tema Light a Candle. A música é cantada por Sarit Haddad. É uma cantora holandesa, então, que participou no festival Eurovisão da Canção, ano de 2002. São estes os três primeiros temas que vamos ouvir nesta edição do nosso espetacular de hoje. Espero que gostem! Yo, bam bam, bam bam, bam bam, pararam pororlandam. Yo, bam bam, bam bam, bam bam, pararararararar. Sweetheart, oh, should I stay a million miles away, or will always be loved with you. I wish your happiness as far sweeter, I guess, I will always be loved with you. Parece mesmo que é em inglês, não parece? Como eu atamanquei isto é que ainda estou para saber. Para a minha saúde, se não é. É um inglês, género Castro é, mas é. Agora vai a tradução. Me ter ouvido fado no Severo, cantando para Alfreda Marceneira, e não perceber nada do que era, e só ter apanhado um bebedeira. Alfredo ter cantado bacalhau e tudo ter na boca posto um rolha, mas me fazer barulho no cansal e levar um come on aqui no olha. Oh fada, yes, all right, lady, me realiza ter cantado quatro fadas chatiça. Oh, fada, it's all right, Mr. Cascais Manuel, no guitarra, Armandinha, very well. Me gostar muito de ouvir guitarradas e ouvir cantigas da

De volta depois de ouvirmos Sarit Haddad com este A Little Candle. Aliás, Little... Aliás... Little a Candle, é como se chama então esta música que ouvimos de Sarit Haddad. Haddad, aliás, vamos continuar no festival Eurovisão da Canção, dando apenas um passinho para 2004, para ouvir, ai, ai, está mesmo complicado. Para ouvir Zelko, isto é da complicação do nome, Zelko Joksimovic. A música é mais simples, chama-se Lana Boia. É uma música bem bonita com uma interpretação fantástica no interno ano de 2004. Um exemplo de como se pode cantar muito bem e fazer ao vivo coisas muito bonitas. Aquela entrada de flauta é do outro mundo. Mas não falo mais sobre ela. Vamos desde já dizer, desde já passar as duas músicas seguintes para fechar então a edição de hoje do Espetacular. Estou-me a referir à música The Number of the Beast dos Iron Maiden, que em 2005 estiveram em Helsinki, a capital da Finlândia. Vamos ouvi-los. Para ouvir também a música de Laura Pausini, que esteve em 2009 em Lima, a capital do Peru. É verdade, nós aqui no nosso Espetacular vamos um bocadinho para todo o mundo. A música chama-se Emergenza d'Amore. Uma música lindíssima, aliás, como é bastante conhecida, presumo que todos vós conheçam. Se não for pelo nome, hão de conhecer pela melodia. Ora, é então assim que chegamos ao final de mais um Espetacular. Eu vou voltar na próxima segunda-feira para 30 minutos de mais música ao vivo. Espero que gostem. Tenham então uma boa tarde, uma boa tarde, boa noite e até à próxima segunda-feira. His number is 666. Just what I thought, and I hold you.